Novinha, tu me fascina. Você é uma delícia. Você me deixa loucão quando usa essa boquinha. Faz um pica de joelho. Bota a mão na minha cintura do jeito que prometeu. E olha nos olhos, mama eu. Mama eu. Mama, mama, mama eu. Mama eu. Mama eu. Mama, mama, mama eu. Mama eu. Mama eu. Mama, mama, mama eu. Mama eu. Mama eu. Mama, mama, mama eu. Do jeito que prometeu. Mama eu. Mama eu. Mama, mama, mama eu. Mama eu. Mama eu. Mama, mama, mama eu. Mama eu. Mama eu. Brasil. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Você que Martins, produzindo os melhores designers de imagens do Pará. É Billy Brasil. A moral do sucesso. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios ajuda, prosseguir, te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você. Que me ensinou a amar, que me ensinou a amar, meu anjo. Pasar el tiempo, tú cogiste tu camino, ¿sí? Claro, Marcelo, o playboy de Tucuruí. Tocando os melhores ritmos pra você dançar. Bumbo de martelo.